Olá. Entre as coisas que tornam um ministério legítimo, certamente é a transformação operada por Deus na vida da pessoa. É claro que no caso de um ministério apostólico, isso tinha uma enorme importância, você poder perceber que foi, afinal de contas, que o Evangelho produziu na vida daquela pessoa para ela poder estar proclamando esse evangelho. E Paulo é um grande exemplo nas escrituras de uma vida realmente transformada. Você já viu aqui na carta que ele escreveu para os crentes ali da Galácia, para as igrejas da Galácia, a preocupação que ele tinha em relação aos falsos ensinos que estavam chegando ali. Em função disso, ele começa ali falando um pouquinho sobre a questão desse falso evangelho, ao mesmo tempo que ele vai ali defendendo a legitimidade do seu ministério, especificamente do seu apostolado. E você vê que ele dispensa um tempo considerável, né? Um espaço considerável da sua carta para isso. Por quê? Porque a situação da igreja da Galácia, das igrejas ali da Galácia, realmente pedia isso, pedia que Paulo realmente pudesse ali ressaltar o caráter do seu ministério em termos de legitimidade, uma vez que ele começava a ser questionado ali por influência dos falsos mestres. Vamos então para a nossa leitura, continuando aqui no capítulo 1 de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas, nós vamos ler dos versículos 13 a 24, que na verdade é o trechinho final aqui do capítulo 1. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a Igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma, tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim, mas de imediato parti para a Arábia e tornei a voltar a Damasco. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Quanto ao que lhes escrevo, afirmo diante de Deus que não minto. A seguir, fui para as igrejas para as regiões da Síria e da Cilícia. Eu não era pessoalmente conhecido pelas igrejas da Judéia que estão em Cristo. Apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir. E glorificavam a Deus por minha causa. Então você vê aqui essa legitimidade no ministério de Paulo, né? Por que que ele realmente tinha um ministério legítimo? É uma das razões para isso, foi a transformação operada na sua vida. Você vê aqui o papel do passado no ministério de Paulo. Ele começa aqui pelo passado, falando do seu passado. Antes dele exercer o ministério cristão, nós temos que lembrar aqui que o Saulo, né? Saulo de Tarso, que era o nome original de Paulo, né? Ele foi um perseguidor furioso da igreja. E ele dá essa conotação, né? De que isso era de conhecimento público e notório, a forma como ele perseguia a igreja. Isso é muito importante, Paulo está dizendo isso. porque ele perseguia a igreja e ele dá a razão aqui para isso. Ele diz que ele era um jovem, né, aqueles dentre os seus conterrâneos, aqueles que eram da sua idade, o pessoal da sua turma ali, vamos dizer assim, ele superava a todos em termos de zelo, em termos de, eu acredito que até em termos de conhecimento das escrituras. Paulo era alguém zeloso, dedicado. Lembre-se que ele foi treinado aos pés de Gamaliel, né, como ele mesmo diz, né, aos pés aqui significa alguém que está ali recebendo a instrução do seu rabino, do seu mestre, no caso Gamaliel, um dos maiores rabinos que se tem notícia em Israel. Alguém treinado ali para ser um fariseu, alguém que ele mesmo se descreve em outras cartas ali como um fariseu, né? Um homem ali da tribo de Benjamim, mas que vivia acima da média e por conta disso, por considerar que o seu zelo era um zelo legítimo, que o seu treinamento nas tradições, como ele diz aqui, lembre-se que tradições inclui tanto a escritura quanto ensinamentos extra-bíblicos, ensinamentos que vão além daquilo que a escritura traz, né? Isso era muito comum e ainda é hoje, né? No meio judaico, né? As pessoas somarem questões bíblicas com questões não bíblicas, formarem um bolo de tradição e alguns grupos serem extremamente zelosos. Até hoje você tem os judeus ortodoxos e você pode observar como eles são rigorosíssimos com algumas questões, com alguns preceitos, né? O modo de cortar o cabelo, o modo de se vestir, com quem casa, com quem não casa, o que pode comer, o que não pode, tem toda uma carga, né? Todo um fardo ali de questões. Esse é o Paulo do passado, o Saulo de Tarso. E qual o papel disso no seu ministério? A questão é que a reputação de Paulo quanto ao passado era conhecida, como ele diz aqui, e servia para legitimar o seu ministério. Por quê? Porque era muito fácil acusar Paulo de ser um mau judeu, de ser um judeu desleixado, de ser um judeu fora de sintonia com a lei, com os rigores da vida de um mestre em Israel. E Paulo, ele estava ali numa posição, antes da sua conversão, antes do seu chamado para o ministério, numa posição privilegiada, em que ele, inclusive, estava indo a Damasco ali, como você sabe, para prender os cristãos, ou seja, aqueles primeiros convertidos ao Evangelho. E a reputação de Paulo era muito, muito clara nesse sentido. Todo mundo sabia da onde ele tinha vindo. Então, como alguém poderia dizer agora que Paulo era um judeu medíocre, né? Não tinha nada de medíocre no judaísmo de Paulo, muito pelo contrário. Por outro lado, isso nos leva a pensar, né, que os ministérios sempre têm um passado, né? Todo mundo tem um passado, até hoje, né? Pastores, líderes, vamos falar de líderes de um modo geral, e não líderes, pessoas que têm os seus ministérios, aí todo mundo tem o seu ministério, não é verdade? O fato é que todo mundo tem um passado, mas nem sempre isso dá legitimidade ao ministério. Não é porque a pessoa foi um religioso fervoroso lá no passado que hoje o que ela prega, o que ela diz, o que ela faz, mostra que isso foi transformado por Deus e foi transformado numa coisa boa. A gente tem exemplos aí à vontade, né, nesse sentido. Muita gente que vem aí procedente de seitas, por exemplo, você já deve ter visto isso, essas seitas onde se envolvidas aí com feitiçaria, com esse tipo de coisa, né? No passado, e essas pessoas, elas alegam que depois que elas foram chamadas aí para o ministério, né? Não vamos nem entrar aqui no mérito da conversão dessas pessoas, porque eu acho questionável, mas o fato é que com essa alegação de que elas vinham desse pano de fundo, agora você vê inclusive alguns deles aparecerem por aí vestidos de branco, por exemplo, e usando um sistema de culto que praticamente é uma reprodução daquele culto que eles praticavam lá no passado, cheio de elementos místicos, cheio de elementos mágicos, é um tal de descarrego, é um tal de sabonetinho disso, água daquilo, fitinha não sei do que, né? Então você vê que, na verdade, o passado ele não está ajudando nada, né? A vida dessas pessoas. E a gente poderia citar aqui outros tantos casos que mostrariam para a gente que nem sempre, né? Nem sempre o ministério dá legitimidade, mas no caso de Paulo, sim, a gente vê isso claramente. A gente vê também aqui o processo. Além do passado, você tem o processo envolvido no ministério. Um processo que Paulo mostra que foi totalmente estabelecido por Deus. Ele diz aqui que ele foi determinado ali no ventre da sua mãe. Ele diz no versículo 15: Mas Deus me separou desde o ventre materno. Deus me separou desde o ventre materno. É possível que ele esteja pensando aqui desde o ventre, usou essa frase, pensando aqui em Jeremias, porque Jeremias fala exatamente a mesma coisa, né? Deus falando com Jeremias, né? Olha, eu te chamei, eu te separei, né? Ou eu te escolhi, como tá algumas versões, no ventre materno. No caso de Jeremias, Deus fala isso para ele, né? Eu te escolhi desde o ventre materno. E Paulo possivelmente tá falando nisso aqui, não que a escolha tenha sido somente ali no ventre, né? Nós acreditamos por outras ligações nas escrituras, né? Que na verdade nossa escolha foi feita antes da criação do mundo, né? Paulo inclusive fala a respeito disso. A gente tem toda tudo para entender e crer nisso, né? Mas Paulo ele faz essa referência aqui, possivelmente associando aí com não que ele fosse um profeta como Jeremias, né? É um outro ministério, mas não nesse sentido, mas no sentido de se referir a um tempo em que Deus havia determinado antes que ele nascesse, antes que ele fizesse qualquer escolha pela sua própria deliberação, antes que ele seguisse o caminho do judaísmo, do farisaísmo, tudo isso, antes de tudo isso. Deus já tinha escolhido Paulo e já tinha determinado quem ele iria ser na igreja. É claro que tem que ser assim. Se não for assim, nós não estamos falando de um Deus que é soberano, que é onipotente, que é onipresente, um Deus que dirige a história e etc. Mas Paulo fala que também, aliás, no mesmo versículo, né, ele diz que Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Quando lhe agradou revelar seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios. Veja, aqui, se você tem um ministério que foi estabelecido por Deus, determinado antes do nascimento, você tem um ministério que é iniciado graciosamente e no tempo devido. Nós sabemos da história, né? Justamente quando Paulo estava indo ali para Damasco. E no caso de Paulo, foi uma ocasião única, né? Um modo único, uma maneira especial de Deus tratar o assunto. Afinal, Jesus já tinha cumprido o seu ministério aqui neste mundo, já tinha morrido, ressuscitado, já tinha subido ao céu, e agora Jesus, pessoalmente, promove esse encontro com Paulo. Onde ele o chama, é desse chamado que Paulo está falando aqui. Esse chamado não é o mesmo chamado que aparece lá quando Jesus fala: muitos são chamados e poucos os escolhidos, né? O chamado geral que Jesus fala ali é o anúncio do evangelho. O chamado que Paulo está se referindo aqui é o chamado poderoso da voz de Deus, destampando os ouvidos, abrindo os olhos e dizendo: vem, né? Com a sua voz de muitos trovões, a sua voz poderosa, que é a única voz que pode estremecer o ser humano e fazê-lo virar da sua vida, de uma vida contrária à sua vontade, para uma vida que agora segue a sua vontade. Uma vida de perseguidor para perseguido, uma vida de um vaso inútil para um vaso útil. Tudo isso nós sabemos que fez parte ali daquele encontro entre Jesus e Paulo. E esse encontro, ele nesse encontro, né, Paulo também ele percebeu que o seu ministério ele foi planejado para alcançar os gentios. É isso que ele diz, né, no versículo 16, quando ele agradou revelar o seu filho em mim, para que eu anunciasse entre os gentios, incluindo aí o pessoal lá da Galácia, né? Ou seja, Paulo tinha muito claro na sua mente que tudo o que ele estava fazendo tinha sido estabelecido por Deus. Tinha a determinação, tinha o início, tinha o planejamento. Para quê? Qual era o propósito de Deus? O propósito de Deus era alcançar os gentios. E era exatamente isso que Paulo estava fazendo. Pergunta: os gentios estavam sendo alcançados? Sim. Os gentios estavam recebendo o evangelho e saindo do paganismo, saindo da sua ignorância, saindo das trevas. Sim, tudo isso estava acontecendo. E Paulo não está dizendo nada mais aqui além daquilo que são os fatos. E ele agora ele vai encerrar essa partezinha aqui, falando como que esse ministério foi moldado. Esse ministério ele foi moldado com autonomia. Deus deu autonomia para Paulo. Jesus deu autonomia para Paulo. Quanto às escalas de hierarquia que normalmente são encontradas na igreja. Qual era o processo normal ali de uma pessoa fazer parte da igreja ali naquele primeiro século? Ela ouvia a pregação ou de um apóstolo, ou de alguém ligado ali aos apóstolos, a um discípulo, talvez um discípulo do discípulo do discípulo, né? E claro, essa pessoa, ela passava a ser então ensinada, ela passava ali para fazer parte de um grupo, né? Se ela estava em Jerusalém, se ela estava ali na região da Judéia, depois em outros lugares onde as igrejas foram se formando, mas o fato é que essa pessoa ela ficava ali, submissa, evidentemente, àqueles líderes que estavam ali para ensinar, para transmitir aquilo que ela precisa saber. Com Paulo, o processo foi realmente diferente. Paulo disse: olha, eu realmente estive em Jerusalém. Mas antes disso, eu fui lá para a Arábia, eu fui trabalhar, eu fui pregar o evangelho, eu já sabia o que eu tinha que fazer, né? Quando eu cheguei em Jerusalém, eu fiquei com Pedro, realmente eu estive com ele, fiquei 15 dias com ele ali, conversamos e tal. Veja que Paulo não dá nem detalhe aqui. A gente pode até imaginar, né, o teor dessas conversas durante 15 dias entre Paulo e Pedro, que estavam ali se conhecendo. Claro que Pedro tinha uma autoridade diferenciada dentre os demais ali. A gente vê essa liderança ali no início do livro de Atos. Ele tem um papel especial, mas de modo algum ele tem o papel que depois os papistas, né, vieram a alegar, né, que Pedro instituiu uma espécie de sucessão apostólica a partir dele, de onde vieram então os papas, né, com a sua autoridade infalível e etc, etc. Absolutamente nada disso você vê aqui. Você vê Paulo e Pedro se encontrando, em nenhum momento você vê que Pedro recrimina Paulo: olha, Paulo, você está fazendo errado, você tem que ficar aqui, tem que ser treinado, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E também Pedro não diz: olha, você precisa dar uma lapidada aí no seu ministério, você está fazendo alguma coisa que não é bem assim. Nada disso. Provavelmente o que Pedro procurou saber foi justamente a experiência de Paulo. Escuta, Paulo, mas como é que aconteceu? Como é que aconteceu tudo isso? E logicamente que Paulo tinha todo o gosto ali de compartilhar não só a sua experiência pessoal, mas eu penso que Paulo deve ter deixado Pedro até meio tonto, né? Com seu conhecimento, né? A maneira como ele conhecia as escrituras e agora aplicava isso de forma brilhante, né? A Jesus, a tudo aquilo que ele conseguiu agora encaixar na sua mente, né? Não é à toa que Pedro diz lá numa das suas cartas, né? Que Paulo, o irmão Paulo, às vezes fala coisas que são complexas, né? São difíceis de entender. Claro que Pedro tinha uma outra formação, tinha um outro conjunto ali de saberes e tudo mais, um outro modo de vida, né? Paulo, ele no sentido teológico, veio quase pronto, vamos dizer assim, né? Ele tinha todo o conteúdo, claro que esse conteúdo precisava agora ser apenas reciclado, entendendo que tudo aquilo que o Antigo Testamento dizia apontava para Jesus Cristo. Em algum sentido, né? Quando ele fez essa conexão, evidentemente ele se tornou esse pregador que ele foi. E além disso, ele também, claro que ele explicou claramente o chamado dele. Ah, meu chamado, chamando que Jesus deu para mim, é esse, né? Em relação aos gentios. Ele fala: olha, eu tive com eles. Eu tive com essas pessoas, eu vi Tiago lá, não vi outro mais, além de Pedro e Tiago, né? Mais ou menos a gente tem essa ideia aqui, né? Tiago, aqui é o Tiago, irmão de Jesus, que nessa época é uma espécie ali de pastor ali da igreja de Jerusalém, por isso que ele estava ali. Os demais deviam estar meio espalhados, né? Nessa altura. O que Paulo está querendo dizer aqui é que ele esteve sim com os irmãos. Embora o ministério dele não dependesse de autorização, de algum carimbo ali, ele recebeu sim a bênção. Ele vai até falar em seguida sobre isso, né? Mas não que ele precisasse de ser corrigido, de ser melhorado, e também não era um ministério que ele foi lá, partiu e não procurou conversar com ninguém e fez as coisas totalmente do jeito dele. Não. Paulo, ele estava alinhado com os demais ali. Em relação aos fundamentos, o Senhor que ele pregava era o mesmo, o Evangelho que ele pregava era o mesmo, ele teve comunhão com esses irmãos, não teve nenhum antagonismo. Quando precisou tomar decisões em conjunto, eles se sentaram, eles decidiram as coisas ali em conjunto. Então, claro que esse ministério ele foi sendo moldado, apesar de autônomo, havia essa comunhão e havia o reconhecimento dentro das comunidades de judeus convertidos de quem era Paulo, afinal de contas. Ele cita no finalzinho aqui que nas igrejas da Judéia as pessoas realmente se perguntavam, né? Onde é que está aqui? Versículo 23. As pessoas. Ele não conhecia, né, versículo 22, né, não conhecia pessoalmente as igrejas da Judéia, não passou por ali, né, não, nem deu tempo, né, ele não era o foco dele, né, mas ele sabia que as pessoas lá o que as pessoas comentavam, né, isso está no versículo 23, eles apenas ouviam dizer: aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Veja, o que Paulo está dizendo aqui é que esse reconhecimento que vinha dos próprios judeus convertidos, né, o pessoal ali da Judéia, mostrava claramente quem ele era e o que tinha acontecido. O que Paulo estava pregando? Ele estava pregando alguma heresia? Não, ele estava pregando alguma coisa contrária aos apóstolos? Não, ele estava pregando a fé que antes ele perseguia. Ele estava pregando o evangelho que antes ele atacava. E olha que Paulo, como a gente sabe, pagou um preço alto por isso. A gente já falou até sobre isso aqui. Tudo que Paulo fazia e falava confirmava a legitimidade do seu ministério. Nada ia contra ele. Tudo que ele pregava, a maneira como ele pregava, a ênfase que ele dava, o centro da pregação de Paulo, o modo como ele fazia isso, o modo como ele viveu, tudo, tudo, tudo, apenas e tão somente confirmava que o seu ministério era um ministério legítimo. Então Paulo não podia permitir, por conta disso, que viessem os falsos mestres e desqualificassem a mensagem dele, a mensagem que ele estava trazendo. Ele está trazendo aqui uma boa defesa, uma defesa baseada na sua transformação, aquilo que aconteceu com ele. O fato é que muitas vezes o que os ministérios fazem, eu vou colocar até aspas aqui nesses ministérios, né, é contradizer o evangelho, não afirmar o evangelho. Os ministérios muitas vezes podem contradizer, como lá no passado, aqueles judaizantes tentando acrescentar coisas. Basicamente, o evangelho ele é tratado assim, quando ele é corrompido, né? Ou tenta-se acrescentar coisas, enxertar coisas, ou tenta-se tirar coisas que não se pode tirar do evangelho. E isso é muito complicado. Bom, em função disso, eu penso que a gente tem aqui algumas questões para a gente pensar, para a gente colocar aí para a nossa vida. É evidente que há diferenças entre o nosso ministério, o ministério de todo crente, né? Talvez eu tenha uma responsabilidade um pouco maior como pastor, tudo mais, mas vamos falar aqui, vou me colocar aqui, vamos colocar todo mundo no mesmo nível aqui, porque quando a gente fala de ministério, embora tenha essa graduação de responsabilidades e tudo, mas vamos falar como um todo, porque a gente tem que aplicar isso para todos, porque todos todo crente tem um ministério na igreja. É muito importante a gente ter certeza de um antes e um depois. Essa é uma questão importante. Qual é o meu antes? Esse meu antes, o que eu digo aqui antes, é antes da conversão. Esse meu antes, o que ele traz para hoje? Ele traz alguma coisa que mostra uma transformação? Ou será que ele depõe contra isso? Ou não existe uma delineação, né? Não sei se é essa palavra, né? Uma definição, uma linha definidora clara entre o antes e o depois. Isso também é complicado, né? Tem o evangelho, ele ganha força quando essa linha ela é melhor demarcada. Mas não basta ter a demarcação, né? Tem que ter uma demarcação que aponte para algo bom. Olha, o que aconteceu foi realmente um milagre, né? E algo bom, e algo que trouxe benefícios não só para a minha vida, mas aqui vem a outra questão. Tem que haver uma certeza quanto ao chamado. Para que eu fui chamado? Paulo sabia. Normalmente a gente não vai ouvir a voz de Jesus, né, falando, olha, claramente, olha, você vai servir nisso e nisso. Mas a gente tem que ter uma certeza de que foi chamado num determinado contexto, e que a gente tem coisas, sim, para realizar com a ajuda de Deus, e ter certeza de que isso não é estabelecido por nós. Paulo aqui diz, olha, o ministério não é estabelecido por nós. Nós não podemos. As organizações muitas vezes tentam fazer isso, elas engessam, elas querem determinar quem faz o quê, né? Não que dentro das organizações não tenha que se conversar sobre isso e que a organização seja necessária. Não estou dizendo isso, mas é que muitas vezes a organização ela sufoca a ação verdadeira de Deus. Você quer um exemplo disso? É só ver como muitas vezes pequenas congregações, como exemplo, né, as que tem em Perdões, vamos falar mais especificamente da nossa, muitas vezes se a gente está atrelado aí a uma denominação maior, qualquer estrutura, muitas vezes se coloca aí alvos, se coloca aí coisas para serem atingidas, né? Muitas vezes os líderes até mascaram resultados para poder corresponder a essas estipulações que existem. Enfim, tem muita distorção nesse sentido. Eu acho que, para finalizar, eu acho não, eu tenho certeza disso, né, que devemos ser um modelo de transformação, um modelo de transformação operada graciosamente por Deus. Como Paulo disse aqui, ele foi chamado, um dia ele foi chamado pela graça de Deus. E graça, você sabe, né? É a palavra-chave aqui nessa carta. Não foi o esforço de Paulo, não foi o zelo dele que o levou até Jesus. Esse zelo, claro, foi depois transformado, foi aproveitado por Deus, mas não foi isso que o fez chegar até Cristo. Foi Cristo que foi até ele, sacudiu, né, impactou e disse: vem, né? Que a nossa vida seja esse tipo de modelo, né? Não vamos ser apóstolos, talvez a maioria de nós não vai ter um ministério de tanta responsabilidade, mas a graça de Deus operando em nós de forma transformadora é algo que certamente vai dar legitimidade. E é isso que a gente tem que olhar. Como a graça de Deus tem operado na nossa vida? O que transformações elas têm trazido? Como isso contribui para que o nosso falar, né, nosso procedimento, realmente aponte para Jesus Cristo, aponte para o verdadeiro Evangelho. Que Deus nos ajude a ter essa boa perspectiva, essa boa atitude, né, essa boa legitimidade. Bom, na próxima semana, Paulo vai continuar falando aqui sobre o seu ministério, e ele vai citar o famoso episódio ali de confrontação com Pedro, né? Ele vai se encontrar mais tarde com Pedro, ele vai contar e vai explicar qual era o tamanho da sua legitimidade ao confrontar a hipocrisia de Pedro num determinado episódio. E é muito importante isso, uma vez que Pedro era visto como alguém assim muito mais qualificado do que Paulo, para alguns, né? Para alguns eles gostavam de fazer essas comparações aí. Então, que o texto dessa semana, a mensagem dessa semana, traga benefícios aí à sua vida, ao seu coração. E na próxima semana a gente está novamente por aqui. Então, até lá e que Deus te abençoe.